Ontem aconteceu então a assembleia destinada à votação de um projeto de fusão entre a Caixa de Oliveira do Hospital e a Caixa da Beira Centro. Os sócios da Caixa da Beira Centro foram, não deixaram margem para dúvidas, não querem a fusão com a Oliveira do Hospital. Como é que olha para este resultado? Essa foi a manifestação que dos sócios, portanto, e a democracia, é assim que temos que aceitar os resultados, portanto, naturalmente que a votação foi inequívoca, portanto, a maioria dos sócios acharam que o projeto não era o mais aconselhável ou o mais vantajoso para a Caixa da Beira Centro e, como tal, o não venceu. Enquanto responsável pela Caixa da Beira Centro, portanto, também trabalhou neste projeto de fusão. No seu entender, de facto, perde-se uma boa oportunidade com o objetivo de juntar então estes dois concelhos neste projeto da banca, ou de facto os sócios terão razão? Portanto, isso é razão ou não, é o tempo que vai dizê-lo, naturalmente. Portanto, agora é claro que o projeto que estava delineado era um bom projeto, tendo em atenção o futuro, porque daria dimensão a um banco regional uma dimensão e uma solidez muito, muito maior. Mas os sócios da Beira Centro acharam que possivelmente a negociação e o projeto não seria tão vantajoso para a Caixa da Beira Centro e manifestaram-se dessa maneira. Se me pede a minha opinião pessoal, naturalmente que não tenho qualquer problema nenhum em defender que um projeto de fusão entre as duas caixas será sempre uma vantagem para as duas caixas, será sempre visto no contexto económico, no contexto da região. Agora, eu tenho essa visão em termos regionais e nada mais me move do que ver uma região mais forte, um banco regional mais forte. Possivelmente houve neste processo de negociações algumas variantes que podem não ter sido as mais vantajosas para uma ou outra caixa e os sócios manifestaram-se. Agora, eu continuo a pensar que um projeto de fusão é que torne um banco mais forte na nossa região, será sempre uma vantagem. Agora, é claro que, desde que não haja, desde que o interesse seja, efetivamente, haver um banco mais forte e não olhar para coisinhas mais menores do que seja isso. Portanto, em minha opinião, um banco mais forte será o benéfico para toda a região. Portanto, continuarei a defender isso. Agora, claro que aceito que os sócios da Beira Centro tenham interpretado portanto, esta fusão que não estaria negociada da melhor maneira a defender possivelmente os interesses da Beira Centro e manifestaram-se dessa maneira. Está por dentro do projeto. O que é que os sócios da Beira Centro terão identificado como um prejuízo para eles? Sabe que, pronto, aqui havia duas caixas que iriam formar, portanto, se iriam fundir e formar uma só caixa. E, naturalmente, que havia duas caixas, uma de maior dimensão, uma de menor, e que acho que houve aqui algumas situações de que nunca foram 100% aceites pela Beira Centro. A principal foi a perda da sede social e depois algumas questões mais de ordem orgânica. Mas eu, como sempre, defendi que o interessante era realmente pensar num projeto global. O mais importante seria fazer um banco mais forte, claro, e que esses pequenos desajustes seriam coisas que se ajustariam com o tempo. Os sócios assim não entenderam e eu tenho que aceitar, porque deixei à mercê dos sócios, não fizemos campanha, apresentámos apenas o projeto, dissemos quais seriam os benefícios deste projeto e foi isso que nos que era essa a nossa competência. Já há 9 anos tinha havido uma tentativa de fusão que saiu gorada, esta segunda voltou a sair gorada. Estima que possa haver uma terceira tentativa ou no imediato esta situação de fusão seja posta de parte? Sim, eu continuo a defender de que um banco mais forte na nossa região estará menos exposto a determinadas fragilidades que um banco mais pequeno está. A própria legislação que o Banco de Portugal está, portanto, a pôr, portanto, para as instituições financeiras vai nesse sentido. Portanto, exige muito mais controle, muito mais, portanto, existe muito mais processo, um processo administrativo muito mais forte do que exigia até aqui. Portanto, eu penso que pequenas estruturas, pequenas organizações, não terão tanta facilidade de sobrevivência como uma organização mais forte. Esse foi o princípio que me motivou a mim e à equipa que eu lidero, portanto, a promovermos também este processo de fusão. Portanto, porque achamos que a curto, médio prazo, as instituições financeiras vão passar por algumas reestruturações. Aliás, o Banco de Portugal, não digo todos os dias, mas está, está constantemente portanto, a exigir informação, que exige informação e exige determinados requisitos que um banco mais pequeno não, não conseguirá. Portanto, e daí eu achar que, claro que neste momento não foi, os sócios acharam que não foi a altura adequada, mas claro que estes processos nunca são fechados e eu penso que, como eu costumo dizer, burro não é o que erra, é aquele que não vê o erro. As pessoas podem, aliás, são tudo gente bem, podem se voltar a sentar à mesa e tentar encontrar a melhor solução, porque acho que todos querem é que a nossa região tenha um banco mais forte. E eu penso que... E o caminho será pela fusão, o banco mais forte? Poderá ser, portanto, a fusão permite que duas forças se juntem e é como juntar duas situações ficam mais fortes. Portanto, e aqui duas forças que se juntem, que hoje são ligeiramente, têm alguma fragilidade, se juntarem, naturalmente ficarão mais fortes. Esse é o sentido que leva a uma fusão. Agora, é claro, temos é que subtrair disto interesses pessoais que possam existir. E existem sempre, naturalmente, que nestas coisas existem sempre. E às vezes é isso que prejudica os processos. Eu estou plenamente à vontade porque defendi um projeto de uma forma séria